ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 16 de setembro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Nós vamos antecipar uma, eu não diria nem comemoração, eu diria que é um dia de luta, um dia de registro de uma população que tem muitos problemas e que cresce cada dia mais no Brasil, que é a terceira idade. O dia 1º de outubro será comemorado no mundo inteiro o Dia Internacional do Idoso. Nos últimos 20 anos, o número de idosos no Brasil dobrou e somam hoje 23 milhões e meio de brasileiros. O Brasil, segundo a estatística, o último censo do IBGE, ele tem, em números redondos, 200 milhões de habitantes, e desses 200 milhões, 51 milhões de jovens. O Brasil nunca teve e não terá jamais tantos jovens daqui para frente, porque a tendência é de ampliar a expectativa de vida e o controle da natalidade se tornar ainda mais racional. As famílias tendem a ficar menores, não são mais aquelas famílias de 12 pessoas. Eu tenho 18 tios. A gente ainda encontra muita gente assim, né, que tem família de grande, família muito numerosa, marca encontro. Minha família se encontra todo Natal. Aí vem gente de todo canto, mas aí está ficando, as famílias estão menores hoje. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessas questões da terceira idade com o Dr. Renato Veras, que é geriatra e idealizador da UNAT, ou UNATI, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, funciona na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com a Sandra Rabelo e a Maria da Penha Silva Franco. A Sandra Rabelo é presidente do Conselho Estadual do Idoso, que é vinculado à Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, que é representada aqui pela coordenadora da Coordenadoria da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que é exatamente, a Maria da Penha Silva Franco. Muito bom dia para vocês. Eu queria abrir, aproveitando aqui a Maria da Penha, que é coordenadora da região metropolitana, o Rio de Janeiro tem um recorte demográfico. Aliás, ela está sem microfone, né, Joca? Aí ficou difícil, vai ficar difícil você entrar, viu, Maria da Penha? Vou pegar esse aqui. O Rio de Janeiro tem um recorte demográfico interessante, porque é bem dividida essa população mais idosa, pelo menos assim, por exemplo, Copacabana, você tem uma alta, calcula-se que há cálculos de até um terço da população de Copacabana tenha mais de 60 anos. Pode não ser, pode ser, a gente não sabe, mas o fato é que andando pelas ruas de Copacabana você vê muito mais idoso do que andando pelas ruas da Tijuca, onde você já vê bastante, Botafogo, Beyer, por aí afora. Eu queria que você falasse um pouco, já que você coordena essa área metropolitana, como é que é a situação do idoso no Rio de Janeiro e quais são os problemas principais que ele enfrenta. Bom dia, Maria da Penha. Bom dia, Golo. Olha, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é uma situação bastante interessante, porque você estava falando na concentração de idosos na cidade do Rio de Janeiro. É verdade. E que já mudou um pouco de perfil, porque sempre Copacabana foi visto como o espaço, bairro de maior concentração de idosos, seguido da Tijuca, do Meia e de outros menos de aglomerados de população idosa. Mas há um fenômeno já de poucos anos que está ocorrendo no estado do Rio de Janeiro. É a migração de idosos da cidade do Rio de Janeiro para o interior do estado, principalmente para a região da Baixada Litorânea, em busca de melhor qualidade de vida, e de mais tranquilidade. Então, hoje, o número de idosos cresce assustadoramente dos municípios que vão de Maricá, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Araruama, até Cabo Frio. Certo. Então, essa migração, ela é um fenômeno que não é de tantos anos, é mais recente, né? E também chama dos idosos do noroeste fluminense, que tem muito pouca expectativa de serviços e de vida, de qualidade de vida, que venham para os centros de maior movimento ou de maior oferta de serviço, como é o caso do noroeste, que vem para Campos ou Macaé. Então, esse é um fenômeno de mobilização, de mobilidade fluxo, da população, né? De fluxo. Exato. É interessante você lembrar isso aí, porque primeira coisa é que, será que eles estão migrando assustadoramente? As prefeituras estão alarmadas com isso? Eu espero que não, que sejam bem-vindos. Uma coisa curiosa também é que os idosos estão se mudando em busca de locais mais agradáveis e que tenham uma infraestrutura capaz de atender às suas necessidades específicas. Isso mostra que, primeiro, que os idosos estão com uma consciência melhor e, segundo, que eles têm meios até financeiros de fazer essa opção migratória, de poder procurar lugares melhor. Renato, você que é geriatra, não é ligado ao governo, mas é da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade, da UERJ, como é que você vê isso? Do ponto de vista da academia, como é que você vê isso? Lugar, bom dia, antes de qualquer coisa. Pois é. Olha, eu tenho que fazer umas parênteses aqui. Eu e o Renato nos conhecemos na década de 70 ainda, o que já nos denuncia, né? Já mostra que nós, né? Já entregamos, né? Estamos aqui trabalhando em causa própria, né? É o único corporativismo que eu aceito, é isso. É verdade. Bem, temos que ver que o envelhecimento é uma grande conquista. Se eu disser que tem um país que tem uma expectativa de vida de 38 anos, que é Serra Leoa, talvez o país mais pobre do mundo, e o Japão, uma expectativa de vida de 80, só esse indicador mostra, hein, quem é rico, quem é pobre, que tem melhores condições de qualidade de vida para a sua população. A grande preocupação que nós temos que ter em relação a esse envelhecimento é que como adicionar qualidade esses anos a mais que serão vividos. Porque chegar aos 80, 90, está ficando fácil. Ninguém morre mais cedo. Se você nasce, passou aquele primeiro ano, que pode ser algumas complicações, passou o quarto ano, poxa, você tem garantia. Aí, os homens em particular, entre os 15 e os 35, tem muitas mortes pelas causas externas. Se é bala perdida, acidente de trânsito e tal, que tem um contingente que morre. Passou dos 35, gordo, a gente vai em frente. E essa grande conquista está se dando de forma muito rápida no Brasil. E pelo fato de estar se dando muito rápido, dá um certo desarranjo na economia como um todo. Por exemplo, a questão da previdência social. O pacto social que nós fizemos é que a gente trabalha por 30 anos, paga um valor que é descontado mensalmente, e depois os cálculos foram feitos para você viver mais 5, 6 anos. Felizmente que ninguém mais aceita, né, viver tão pouco depois de aposentado. E você vai ver 30, 40 anos, essa é uma grande discussão no mundo todo, uma crise mundial, porque você paga para viver mais 5, 6 anos e vive mais 30, 40. Mas que bom, pelo fato de viver mais, é uma grande conquista, né, nós temos que pensar a sociedade como um todo. Por exemplo, nós estamos falando agora de mobilidade urbana, morar na parte das praias. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. A região de Miami, cheia de idosos. Por quê? É a região de sol, mais agradável, perto ali do Caribe, sabe? Ali. Ou seja, é um fenômeno mundial. Na Europa, a Espanha, a Grécia tem um grande contingente de pessoas idosas, principalmente dos países lá da Dinamarca, países lá do Alto, que é muito frio. As pessoas procuram, né, essa qualidade de vida, morar em locais melhores. Agora, nós temos que entender um fato que certamente é um tema que os nossos ouvintes têm interesse, é que essa conquista Para que ela se torne realidade, nós temos que ter um olhar mais integral do idoso. A questão da saúde, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos adquiridos ao longo da vida. Foram as pessoas que construíram a nossa nação. Nada mais justo, agora que o país cresce, né, que essas pessoas sejam beneficiadas com alguma forma de apoio. Ou seja, esses são os temas e eu, como médico, e a UNAT tem um foco muito grande na questão da saúde, da manutenção da qualidade, é uma área que nós trabalhamos muito, com dois ambulatórios de saúde, a enfermaria no Hospital Pedro Ernesto, é um tema que também nos preocupa, porque temos que ter um olhar diferente, nós temos que trabalhar mais na prevenção, no cuidado, antes da doença acontecer, ao invés de deixar com que esse idoso vá para o hospital e lá no hospital seja dado o primeiro atendimento. Isso é péssimo, isso é ruim, isso é caro, e esse é um tema que a gente pode conversar um pouquinho. É claro. Além do que, o hospital nunca é um bom lugar, né? Quer dizer, você já chega no hospital, se você é internado e numa idade avançada você é internado, já é submetido a uma bateria de medicamentos, inclusive de antibióticos, para prevenir infecção hospitalar. Ah, exatamente. É um ambiente propício. Eu sempre digo, as duas questões muito importantes serem pensadas ao botar um idoso no hospital, é primeiro a infecção hospitalar que você citou, e o segundo é a reminiscência. Um menino de 12, 20 anos, 25 anos, vai para o hospital, quebrou a perna, ele já está marcando no celular dele a próxima pelada, ele sabe que vai sair dali numa boa, né? É. Agora, um velhinho que cai e faz fratura de colo de fêmur, será que eu vou sair daqui? É, será que sai? É. Claro. E quando sai, tem que fazer aquela fisioterapia. Aí até se reabilitar, fica na cadeira de roda. Quem vai empurrar a cadeira de roda? É uma filha que deixa de trabalhar. Aí a renda familiar diminui. Pois é, isso aí já é um outro aspecto que eu acho que é muito sério também, que é a participação do idoso na sustentação da família, no sustento da família. Também é uma parcela crescente de idosos. Você ainda há pouco, Renato, mencionou os aposentados que afinal construíram o Brasil e tararau, tararau, tararau. Tudo bem. Agora, você tem também as pessoas que estão trabalhando, mas que estão com problemas de emprego, estão com salários achatados. Você hoje tem aposentados, são aposentados do Banco Central, por exemplo, são bons aposentados, têm boas aposentadorias, aposentados de tribunais superiores, aposentados, em resumo, você tem aposentado e aposentado, não é? Então, você, no caso do aposentado, que ele vira como um arrimo de família às avessas, né? Ao contrário, ele passa a ser o sustento principal da família, a principal fonte de renda da família. Essa situação vem crescendo e é uma situação preocupante do ponto de vista social. Como toda a sociedade tem que olhar isso com mais atenção, como é que o Conselho vê isso, Sandra, essa questão? Bom dia. Bom dia, Golo, bom dia, ouvinte. Bom, o Conselho ele tem como compromisso a luta pelos direitos sociais da pessoa idosa. Essa é a nossa bandeira. E através do controle social, ou fiscalizar, seria assim melhor dizer, o gestor público, que é o compromisso assumido pelo Conselho, a gente implementa lutas, né? A luta da aposentadoria, da eliminação do fator previdenciário, que é o grande problema, né, das aposentadorias no Brasil, é uma luta incorporada pelo Conselho, pelos conselhos de direito, né, voltados a garantias dos direitos da pessoa idosa. Você falou em duas aposentadorias. Na verdade, tanto a do Banco Central quanto a aposentadoria mais elementar, na verdade, as duas sofrem perdas, né? Porque, como o Renato colocou, e a Penha também, no envelhecimento a gente vai precisar mais dos recursos de saúde, os recursos sociais, né? Vai precisar mais de lazer, vai precisar de pessoas que cuidem de nós, pessoas qualificadas, tudo isso custa caro, custa muito caro, e além de envolver a família, né? Como o Renato mesmo disse, tirar de repente um filho, uma filha do processo de trabalho para ficar em casa cuidando de uma pessoa, de um idoso que fraturou o fêmur, ele tem que ter um apoio maior. Quer dizer, são questões que nós enfrentaremos nos próximos anos com muito mais seriedade e conquista, porque o Conselho está aí para isso, para lutar pelos direitos da pessoa idosa, do que estamos hoje. Então, o que a gente espera é que os idosos todos tenham essa consciência crítica dos seus direitos, frequentem o Conselho, frequentem os fóruns, como espaços de luta. Bom, o Conselho ele tem acontece sua reunião ordinária todo mês, toda segunda terça-feira de cada mês, a partir das 14 horas, no prédio do Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, no 11º andar. E a gente tem... Onde fica isso? Fica ali na Rua da Ajuda, número 5, pertinho do metrô Carioca, bem em frente, aquela rua pequenininha. Sei. E a gente tem os fóruns de discussão de políticas públicas em torno dos direitos das pessoas idosas, que a gente tem o fórum municipal e tem o fórum estadual. Os dois funcionam lá na Avenida General Justo, 275, 5º andar, no espaço da Associação Nacional de Gerontologia, às quartas-feiras pela manhã. Esses espaços são espaços democráticos de luta pelos direitos da pessoa idosa e de avanço em torno do Estatuto do Idoso, que é a nossa lei, né? A nossa lei maior, que está completando aniversário, então, no dia 1º, como você falou, 1º de outubro. E é em cima dessa lei que nós temos que buscar os direitos para que os idosos vivam com dignidade no Brasil. Ô Penha, parece, você viu que a Sandra falou vários endereços, né? Aí 5º andar e não sei o quê. Parece que é meio difícil o acesso. Primeiro porque no centro da cidade pode parecer um paradoxo, né? Não, é ali no centro, vai chegar ao centro para você ver o que é ali no centro. O Renato mesmo chegou aqui atrasado, né? É no centro. Na verdade, eu acho, ou a minha impressão que eu tenho, principalmente por exemplos de países mais desenvolvidos, é de que o Estado vai ao idoso e não o Estado disponibiliza um endereço e uma reunião mensal para o idoso ir lá. Como é que você vê essa questão, Maria da Penha? Olha, Golo, nós temos o Conselho Estadual, mas nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro, em 92 municípios, nós temos 83 conselhos municipais de defesa dos direitos da pessoa idosa, sendo que desses 83, 77 em pleno funcionamento, e isso já indica que o idoso do município ele tem um espaço de se aproximar, de ouvir ou de participar. Então não é somente esta reunião do Conselho Estadual, mas o Conselho Estadual tem na sua agenda, ele faz anualmente duas reuniões grandes que a gente chama de reunião ampliada. Ou seja, é uma chamada geral dos conselhos para avaliar o que andou, quais são as dificuldades, o que avançou, o que não avançou. Mas eu acho que dentro da sua pergunta, a gente tem que olhar uma outra situação. É o declínio da participação social do próprio movimento social dos idosos. Uhum. Nós já tivemos uma era áurea de que os idosos conseguiam se organizar, iam para a rua, protestavam, etc. E depois começou a haver um declínio dessa participação social. Eu acho que a gente busca, mesmo no Conselho, a gente tem buscado isto. Você situa no tempo esse declínio? Sim. Quando foi que foi o auge? Quando foi que começou? Olha, até a promulgação do Estatuto... Nos 90 foi o auge, né? Foi o auge. O Estatuto foi produto de uma mobilização nacional de discussão. E o Estatuto vem que ano? 2003. Sancionado em 2003. 2003, é verdade. Sancionado em 2003. 11 anos. Então, e de lá para cá parece que ganharam a guerra. Ele foi produto de uma discussão a nível nacional de movimentos sociais. Ele teve um acompanhamento grande a nível nacional de discussão do que estava escrito na legislação para que os idosos tomassem conhecimento e aprendessem a cobrar seus direitos. A gente só cobra direito, Golo, quando a gente conhece, quando a gente sabe. Então, às vezes, a gente deixa de cobrar, de ir para a linha de frente, porque desconhece que eu tenho direito. Então, isso, se você imaginar, nós temos situação no Brasil de pequenos municípios de distância, etc., que nem sempre a comunicação, mesmo com todos os avanços de comunicação, internet e a mídia, etc., mas que não chega no município do interior, da noroeste, do nordeste, norte, e que nem sempre esse idoso, principalmente da zona rural, sabe que ele tem direito a um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, que ele tem direito à prioridade no atendimento à saúde, que ele tem direito a um transporte gratuito. Então, ele desconhece isso porque não chega até lá. Na verdade, também a gente tem algumas diferenciações. Por exemplo, você acabou de falar do transporte gratuito. O conceito de terceira idade, ele começa com 60 anos, o transporte gratuito com 65. Ou seja, você já tem duas terceiras idades aí. E assim você vai tendo outras terceiras idades e outras exigências burocráticas que vão dificultando. Outro dia nós tivemos um programa aqui. Que tinha um recorte mais médico, mais da área médica, e o médico disse, olha, a gente tem que ter sempre em mente que a medicina trabalha para adiar a morte. Não há outra concepção. Você só pode imaginar a medicina como uma ciência que trabalha para retardar a morte. E a morte é inevitável. A morte é a única certeza que nós temos. Então, se nós trabalhamos para isso aí e estamos avançando nesse sentido, é evidente que outros benefícios, digamos assim, além do prolongamento da vida, tendem a acompanhar isso aí. Entre eles, por exemplo, você prescindir de tanto medicamento na idade da terceira idade. Você não precisa chegar doente à terceira idade, entendeu? Que você tome remédio para hipertensão, que você tome remédio para diabetes, tudo bem, já tem até na distribuição gratuita disso aí. Mas que você fique doente, que você seja um médico, um velho doente que não saia do consultório médico, isso é que é ruim, essa é que é a qualidade da vida que a gente vai perdendo, não é não, Renato? É verdade, eu estava com esse comentário da Penha, lembrando, estava lendo no jornal hoje, que o Chacal, né, um poeta, garotão, não sei, Chacal está com 60... Garotão ótimo. Falar em causa própria, Chacal está com 63 anos. Ele falou que ele chegou no shopping de bicicleta, né, aí deixou, foi tomar um suco, né, de suco verde, e foi na academia dele. Aí, na hora que ele saiu, tinha uma menina, uma jovem, uma moça de 20 e poucos anos, olhou assim, pô, tio, o senhor tá bem, hein? Ele falou que foi uma tristeza, sabe? Isso tá começando a acontecer, porque com esse alongamento do tempo de vida, esse ponto de corte de 60 anos está ficando um pouco anacrônico. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Você anda ali no Leblon, em Copacabana, em Ipanema, e você vê a quantidade de gente de 70 anos jogando vôlei. Exatamente. 70 anos, não é 60. Agora, por outro lado, a complexidade do Brasil, nós temos que estabelecer um ponto de corte. Se nós pegarmos um chacal da vida, um jovem garotão, não sei o que, de 63, ou pegar um homem do interior do Nordeste, trabalha de sol a sol, de 55 anos, é um velho. Se não tiver uma proteção do Estado, coitado dele. Então, uma das questões que nós temos que discutir também com o envelhecimento brasileiro é que o nosso país é continental e muito diferenciado. Se nós estabelecermos um ponto a partir daqui, certamente vai beneficiar alguns, os moradores de grandes centros, pessoas de maior ou melhor poder aquisitivo, maior cultura, mas... Se também nós ampliarmos muito esse ponto de corte, nós vamos excluir muita gente sofrida e pobre, etc. Ou seja, o Brasil é muito complexo. O Brasil não é um país para amadores. E na área do envelhecimento, começa, né, a ficar muito evidente alguma dessas dificuldades. Você estava falando corretamente sobre a questão da área da saúde. A nossa saúde no Brasil, nós criamos o nosso modelo de saúde, a lógica assistencial é do especialista. Nós, usar o especialista para o idoso é um problemaço. Por quê? Claro. Porque as pessoas têm 3-4 doenças crônicas. Se for 3-4 médicos, bons médicos, cada um olha o seu órgão, um olha o coração, olha o pulmão, olha o rim, cada um vai prescrever o remédio certo e o exame complementar certo. A conta é desse tamanho e não vai dar certo isso. Por quê? Porque um remédio aqui vai interferir no outro e vai causar o conjunto disso é maléfico. Temos que pensar no médico único, o médico que seja condutor do processo, trabalhando com equipe multidisciplinar, onde a enfermeira, serviço social, nutricionista, tem um papel importante. Isso é melhor, é mais barato. Agora, mudar a cultura é muito complicado. Não só mudar a cultura, como você mudar o modelo que é montado para ganhar dinheiro. Exatamente. Quer dizer, o médico hoje é para pedir exame, né, e mandar fazer sonografia, mandar fazer aquela ressonância magnética, mandar fazer, né, endoscopia, né, biópsia. É para isso que existe médico. Eu tenho muitos debates com meus colegas, eu sou médico, doutorado, estudei na Inglaterra, etc, etc. E eu sempre dou um exemplo que eu via na Inglaterra. Se você pegar um homem simples, um homem do povo, bem, um homem do povo da Inglaterra é uma forçação de barra, mas pegar uma pessoa que tem apenas nível médio, né? E perguntar para ele: vem cá, qual é o bom médico? É o neurocirurgião? É o cardiologista? Ou é o GP? O GP é o médico clínico. Ele falou: claro que é o GP. Claro. Esse médico, ele conhece de tudo, conhece o corpo. O outro só conhece de um órgão, só conhece do coração. É um médico menor. Agora, imagine para qualquer brasileiro você perguntar: qual o melhor médico? Ah, é o grande especialista. Nós estamos distorcidos. Qual é o melhor médico? Ele disse: é aquele que aparecer, porque até agora eu não vi nenhum. Ainda tem essa, né? Também essa tem. Que é verdade. Eu estou aqui sentado há tem uma semana aqui com o posto de saúde e não apareceu nenhum. A gente vê isso na televisão todo dia. Esse é um... Agora, eu queria voltar um pouco, aproveitando esse lance da medicina, para essa coisa que eu estava falando antes, o Penha, aí que você diz: ah, porque tem 99 municípios, 99 dois municípios, cada um tem. Mas eu tinha me dirigido ao seguinte: nós temos uma população do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, a região metropolitana do Rio de Janeiro é uma área muito grande, e nós temos alguns endereços. Por exemplo, a rede pública de atendimento de saúde, UPAs, postos de saúde e outros que você tem como a rede estadual, municipal e federal, Pedernesto e os outros, isso tudo são pontos onde você pode acolher a terceira idade preventivamente, não para você tratar de doenças. Como acontece, entendeu? Em quase todos os países, na realidade, não são países mais desenvolvidos, até países menos desenvolvidos economicamente do que o Brasil, eles adotam esses procedimentos. Os idosos podem se reunir no pátio. Sabe, pode ser, como a escola pública pode ser utilizada para outros fins, não é só para dar aula. Sai daqui porque não tá tendo aula, está de férias. Quer dizer, é preciso que o equipamento urbano público seja realmente público e em benefício, por exemplo, dessa questão dos idosos. O Renato está falando e você está concordando o tempo todo. Tem uma grande amiga de muito tempo e é só carinho dela. Agora, vou dar um bom exemplo. Eu viajo muito pelo Brasil. Em Manaus, eles têm um AUNAT lá também. E em Manaus, o doutor Euler Ribeiro, que é um médico famoso, um cara que foi deputado, gente boa ele, né? E ele, com o prestígio político dele, pegou uma praça em Manaus, cercou a praça tem atividades durante o dia todo e tem um refeitório de comida gratuita, ou comida R$2, sei lá, um valor assim, bem pequeno. Já tem o restaurante popular R$1, né? E tem alimentação para idosos com as nutricionistas da universidade que fazem treinamento, onde os idosos ficam. É uma coisa interessantíssima. Você vê que lá no alto, né? No norte do Brasil, tem várias experiências muito interessantes. Agora, eu acho que a gente tem que ressaltar o seguinte: a explosão do envelhecimento no Brasil se deu num período muito curto, em 20, 25 anos, nós mudamos. Segundo a matéria que está aqui, em 20 anos dobrou a população. Está hoje em 20 e poucos milhões. 23 milhões, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar a 2020 com 32 milhões de idosos, e agora, nos próximos 5, 6 anos, que vai ser a grande explosão mesmo. Agora, o importante, quer dizer, nesse aspecto assim da... dessa mudança muito rápida, nós não formamos profissionais com essa rapidez. Se formar um geriatra, um médico, faz residência... Você não está caindo no especialista? Você não está exatamente querendo um geriatra? Exatamente. Né? Então por que não o GP? Cadê o clínico? Mas deixa eu dar uma catucada aos meus colegas médicos. Aí quando os médicos brasileiros não querem trabalhar como GP, aí tem que chamar os cubanos... pela Organização Pan-Americana de Saúde, o pessoal fica zangado. Não! Tem que levar médicos sim para o interior para atender a população desassistida. Mas essa questão dos médicos cubanos virou uma questão de nacionalidade ideológica. Exato. Quando os médicos são espanhóis... São médicos bem formados. Exato, e são médicos bem formados na área. Brasileiros que estavam fora do Brasil voltaram. E tem experiência nesse processo que o Renato colocou, de atenção integral ao idoso. Esses médicos têm essa experiência. Atenção integral à pessoa, não é ao idoso. Nosso foco aqui é a pessoa idosa, mas atenção integral à pessoa, com certeza. Exatamente. O que nós temos que entender é que o Brasil envelheceu muito, envelheceu rápido, nós não conseguimos formar profissionais em todas as áreas e também não conseguimos ainda alocar recursos de uma forma suficiente para amparar uma população que é mais necessitada e era muito pequena. Mas aí, Renato, que a nossa luta no Conselho é porque existe recurso na saúde, existe recurso na assistência social e nas outras políticas também, intersetoriais, mas não existe diálogo. As políticas não discutem a questão do envelhecimento para traçar uma rede contínua desse atendimento integral. Para ser efetivo, realmente. Efetivo. Então, a nossa discussão e a nossa luta é que as políticas se integrem, tanto a saúde quanto a assistência. Porque as duas têm recursos. E a saúde está gastando muito mal os recursos. Exato, está gastando mal. As duas têm bastante recursos, mas a saúde até é mais rica ainda do que a assistência, né? Porque a assistência tem todo o trabalho de BPC, que é de recuperar as populações, né, abaixo da linha da pobreza. A entrada da assistência é muito pequena. É muito pequena. Agora, a saúde pode completar esse espaço de necessidades. E a gente busca contato e diálogo com a saúde, a gente da assistência, porque eu sou assistente social, né? Claro. E dentro do conselho, a gente tenta aproximar essas políticas e fica praticamente impossível de realizar esse feito. Golo, na realidade, a gente repete que o Brasil é o país, principalmente na nossa região, que tem a legislação mais completa de proteção e defesa à pessoa idosa. E realmente é. Agora, entre você ter uma legislação abrangente, comprometida, você tem uma distância... Entre ter isso e praticar isso. Exatamente, e aplicar isso. Então, é o estatuto do idoso também. Se nós tivéssemos tudo que está ali escrito, aplicado, nós não estamos nem aqui discutindo. Estatuto da criança e do adolescente. Entendeu? Então, realmente, a gente tem os caminhos apontados. Eu acho que a Sandra tocou na coisa que mais nós perseguimos nos movimentos de lideranças, de idosos a nível de Brasil, é essa junção, essa articulação das políticas públicas voltadas para a população idosa. E não adianta uma política só, ela não vai funcionar. Nós temos que ter a política da assistência, a política da saúde, a política da educação. Nós temos que estar com isso articulado para a gente ganhar espaço, a gente ganhar visibilidade, ganhar recursos para que a gente possa acompanhar o crescimento dessa população. Na verdade, a gente tem uma população de idosos crescente, cada vez mais participante da vida econômica, da sustentação econômica da sociedade. Isso. Os idosos aposentados que trabalham são cada vez mais também idosos. Isso. A desaposentação é um fenômeno também que crescente, é em função disso agora. Em resumo, nós temos todo um arcabouço que leva à integração, à inserção do idoso daquela camada produtiva de onde ele não saiu ainda. Ele não consegue ir para Miami. Ele não consegue. Nós não podemos. É a exceção, evidentemente, daquele aposentado do Banco Central, do aposentado da Câmara dos Deputados em Brasília, que pode ir para Miami porque a aposentadoria dele é bastante alta para isso. Mas, na realidade, a gente vive o aposentado brasileiro. E esse aposentado brasileiro é um aposentado de poucos recursos. O que a gente vê, que aí eu volto para a medicina, é que a medicina, nesse aspecto, ela tem de ser o ponto de toque para você mudar toda a visão, entendeu? Da assistência. Então você tem que mudar a medicina. O foco médico não pode ser mais o laboratório, a clínica, o hospital especializado, mas tem que ser a visão holística. Claro, integral. Integral, total. Porque você vê o seguinte, hoje, com esse bando de velhos circulando na rua, você tem os planos de saúde crescendo alucinadamente e os planos de saúde viraram o SUS. Você não consegue, ah, não, eu tenho Golden Cross ou lá o que seja, e aí consigo marcar uma consulta e chego lá e o cara me recebe, está me esperando. Não, você chega e tem uma fila de espera, tem uma sala de consultório cheia, uma sala de espera cheia, não é verdade? Só que a diferença é que não é o Estado que está pagando, é você que está pagando. E você teria direito pelo Estado. Então, e o Estado repassa dinheiro para essa rede particular. Ou seja, está tudo errado. A área da saúde é uma área que precisa ser muito mexida, revista, principalmente com as doenças crônicas, que é devido ao advento da conquista, que é viver mais. É verdade. Olha que complicação, né? Verdade. Parece complicado, mas não é. Não, você é. Acabou de dizer de uma maneira bem simples, numa frase. Complicado é administrar. No contexto... Agolo, no contexto da política, das políticas transversais, a gente tem um envelhecimento, Renato, ele fala isso de verdade nas suas palestras, a gente tem um envelhecimento hoje bem sucedido, né? A gente tem idosos, a UNAT é um espaço onde os idosos participam ativamente de várias atividades e essas políticas... né, transversais, elas estariam ali colocadas para receber essa população saudável, né? Porque é uma população que está vivendo mais, mas está vivendo com saúde. Não é a população que lota os espaços da medicina com doenças crônicas, muito pelo contrário. São idosos que hoje estão muito saudáveis. Então, essa questão das políticas sociais as políticas setoriais, elas também devem estar em consonância com a política de saúde, porque elas recebem esse contingente de idosos saudáveis em atividades como a gente realiza na UNAT, atividades sociais, de participação social. Isso tudo é hoje um grande caminho para esse envelhecimento bem sucedido. Entende? Isso também tem que acontecer. De um exemplo juntinho. Que achei muito interessante nos Estados Unidos, de uma companhia aérea, se não me engano até já acabou, acho que era Pan American, na Panam, e tinha um funcionário da Panam, que era um funcionário antigo, aposentado, tinha virado consultor, e ele tinha 83 anos de idade, ele voava. O trabalho dele era voar, ele entrava no avião e ele voava e fazia relatórios do desempenho da equipe, né? Como é que orientava, fazia palestras em chão, em terra, né? Fazia palestras para os funcionários, como é que deveriam. Quer dizer, é um aproveitamento da experiência, uma coisa quase que oriental, né? Porque os orientais é que têm essa visão. Mas me chamou muito a atenção, isso tem muitos anos, você vê que ainda tinha Panam, ainda tinha Nesbla, ainda tinha essas coisas todas. Isso que você colocou agora. No domingo me chamou a atenção que eu estava no supermercado, uma grande rede que nós temos aqui no Brasil, acho. Eles estão absorvendo a população de idosos nos caixas. No meu caixa tinha um senhor com uma idade avançada, devia estar em torno de seus 68 por aí. Mas a qualidade do serviço que ele estava oferecendo no caixa dele era totalmente diferente dos caixas que não eram pessoas idosas. Então, eu até fotografei ele sem ele perceber, mas fiquei acompanhando o atendimento que ele dava aos consumidores. E era de muito boa qualidade. Ele estava numa caixa comum ou uma caixa seletiva? Não, uma caixa comum. Comum? Comum. Então, e pena que o Brasil ainda não valorizou o potencial das pessoas idosas no mercado de trabalho, porque algumas querem continuar trabalhando. Bem, isso é questão de tempo, uma questão de determinação, não, de vontade política ou as duas coisas? De duas coisas, de cultura e de vontade política. Porque há alguns anos atrás, em Brasília, a rede do próprio McDonald's, ela iniciou contratando idosos para trabalhar na rede. Então, hoje, alguns ainda utilizam essa mão de obra, esse reaproveitamento, mas é muito pouco para a demanda. Principalmente porque está crescendo muito rapidamente, né? Exatamente. Agora, Golo, cachorro correndo atrás do rabo. Nós estamos falando aqui do envelhecimento e da parte mais de prevenção, né? A Secretaria Estadual nossa de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, ela vem investindo nas academias, né? Então, nós hoje estamos presentes na maioria dos municípios do Rio de Janeiro. Parece uma coisa assim, não tão sem importância, uma academia. Sim, academia, ela realmente ela tem, nesse procedimento do programa da secretaria, ela tem um acompanhamento de ouvidoria. O que é que aquilo está melhorando na sua vida desde que você passou a frequentar? E é muito interessante quando a gente lê o relatório da ouvidoria, o depoimento dos próprios idosos que frequentam. Diminuiu o número de remédio, eles estão com mais disposição, eles estão menos com problema de pressão alta, eles estão mais felizes porque conheceram pessoas. Então não é uma simples instalação de equipamento. Ali é um espaço de convivência, de troca, de sociabilização orientado. Porque nós, ao instalarmos a academia, a secretaria, ela disponibiliza uma equipe técnica. Todas as academias têm professor de educação física, técnico de enfermagem, nutricionista. E onde estão essas academias? Onde estão? No estado do Rio de Janeiro, nós estamos em 73 municípios. Tem 73 municípios. 73 municípios. Algumas aqui até com de Janeiro, mais de uma. Aqui no Rio de Janeiro está por conta da Secretaria Municipal de Qualidade de Vida. A nossa secretaria, o raio dela de atuação é levar e conduzir para o interior do estado. Sim. Mas eu digo, mas aqui no Rio de Janeiro, você sabe se tem? Tem umas 100. As praças têm um ar. Isso não é academia, quer dizer, você não, tem ali os circuitos da terceira idade. São essas que a Bia está falando. Porque também é uma coisa, uma questão, quando você começou a falar, uma questão que me veio na cabeça na hora é o seguinte: academia está ligada, o conceito de academia aqui no Brasil está ligado a fisiculturismo e ao hedonismo e à forma física. E no caso da terceira idade, não é isso. Não tem a ver com isso diretamente. Também é, numa outra visão da vida. Ali é para você fazer exercício para não precisar tomar o comprimido de manhã. Encontrar com os amigos, conversar, fazer um pouco de exercício, sair de casa. Sair do seu casulo. Não é? Quer dizer, porque verdade. Isso leva à depressão, que leva a consumo de remédio, leva a procurar especialista. Pegar um solzinho de manhã. Pegar a vitamina D, essa coisa toda que você tem que. Essa questão tem também. Tem depoimentos assim que você fica até surpreso. Como é que a pessoa que está saindo de uma crise depressiva, que não tinha prazer de nada, ou seja, amanhecia com a camisola e continuava com a camisola, sem vontade de sair, levada por uma amiga, vai para um espaço desse, conhece outras pessoas, e hoje, como ela diz, a primeira coisa que eu faço é botar meu uniforme e ir para a praça. Já dorme de uniforme. É uma mudança. E por quê? Porque ela começou a ver os benefícios, primeiro na cabeça, e depois na necessidade, da não necessidade. Né? Você poder abrir mão de tomar remédio. Todo dia você tem que tomar remédio de manhã. É um saco esse negócio. Todo dia de manhã cedo tem que acordar e tomar. E Penha, você sabe muito bem que o treinamento dessas pessoas tem melhorado muito. Nós na UNAT, a secretaria tem nos procurado de treinar os educadores físicos, de ter palestras com as pessoas, avaliar a pessoa que está mais frágil para conduzir a um centro de saúde adequado. Essa articulação que a Sandra falou, que é tão importante, dessa articulação financeira, também, se nós conseguirmos integrar isso, né? Então são pequenas ações, nem sempre caras, essa, por exemplo. Isso não é caro. Isso é baratíssimo. Isso é uma questão de visão. Exatamente. E aí você entra numa questão que eu acho que também entra na visão ideológica, de que quando você começa a fazer qualquer coisa social, e a coisa assim, como esse tipo aí... Tem repercussão e ganha um cunho de movimento. E de aí os movimentos já querem rotular o movimento. É de esquerda, é de direita, é o quê? Você lembra disso, né, claro, Renato? A gente claro, no tempo da subversão. O movimento subversivo, reunião de condomínio. Era uma reunião clandestina, coisa maluca. Mas é isso, essa mentalidade prevalece. E é difícil para o idoso que viveu aquele período. Ele ver como é que a coisa não andou. Quer dizer, a cabeça dele andou, mas o Estado continua pensando daquela forma antiga. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Com certeza. Como é que a gente pode, caminhando para o final do programa, deixar recados específicos que cada um gostaria de deixar para o público, principalmente para o público da terceira idade? Mas eu gostaria que também não falassem apenas ao público da terceira idade, mas falassem ao público que convive com a terceira idade. Quer dizer, não adianta, como diz um amigo meu, diz assim, não adianta ficar falando que eu sou velho, não. Porque você só não vai ser se você não chegar aqui, cara. E a opção é a morte, não é? Quer dizer, e aquela história que a gente, quando a gente estava falando do mal do hospital, né, o ambiente hospitalar, o hospital foi o único lugar onde, o primeiro lugar, pelo menos, onde eu ouvi falar a expressão evoluiu para óbito. Evolução para óbito, eu tô fora, não quero não. Eu prefiro a cura. Eu prefiro a regressão, né? Eu prefiro a regressão para a vida. Então, deixa eu falar em primeiro lugar para deixar as damas, né, concluírem o programa. Em primeiro lugar, agradecer o convite, a participação, estar ao lado de Sandra e aqui nesse programa, estar, ou seja, com Penha, que é uma grande amiga, um Golo, foi muito bom. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né, tem um programa atualmente, é o maior programa brasileiro universitário, que nós temos mais de 80 pessoas trabalhando, temos cursos de especialização, atualização, mestrado, doutorado, temos livros que nós produzimos, a revista científica mais importante do país, Revista Brasileira de Diretriz de Odontologia, que eu sou editor. Ou seja, é um projeto muito robusto, que ela visa não só mostrar que o modelo assistencial é inadequado, mas como integrar a população, como oferecer uma formação, inclusive para os alunos das várias graduações da UERJ, que o envelhecimento veio para ficar, é uma grande conquista. Velhos todos nós ficaremos e, portanto, temos que mostrar para o Estado, que não é apenas no período eleitoral, né, que deve se falar do idoso. Ele deve ser incorporado, né, nas políticas do dia a dia, e nós, na UERJ, e certamente Sandra e Penha, são militantes atuantes, né, com seus fóruns, com os seus espaços, podem ajudar da mesma forma que a UERJ, né, tem esse local. Convido a população do Rio, que ainda não conhece a UNAT é muito frequentada, para que vá ver um pouco do que nós fazemos. São mais de 150 atividades, são 3 mil idosos que lá frequentam, é tudo gratuito, universidade pública, né? É tudo pago com os nossos impostos, portanto, é um belo espaço, né, para que os idosos saibam, né, de uma experiência bem sucedida que é a UNAT. Tem algum endereço eletrônico? Tenho. Nosso site também, eu acabei não falando, é muito acessado, né, que é o www.unat.erj.br. Os telefones da UERJ, e chegar na UERJ é muito fácil, que tem ônibus, metrô, tem o próprio site, o portal da UERJ, UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bota o Google, você encontra fácil. Qualquer ferramenta. Rapidinho, chega lá. E você chega primeiro na UNAT muito rapidamente. Portanto, é um convite para a população, que ela milite na área, que ela se envolva, né, nessa questão, e que nós temos, através do Estado, os conselhos estaduais, toda a organização de apoio social, e também temos para os profissionais de saúde e para os idosos, essa possibilidade de formar e se qualificar, porque uma coisa eu tenho certeza, nós sabemos, cada vez mais teremos mais idosos, portanto precisamos de pessoal qualificado. Não é só médico, não, é enfermeira, assistente social, nutricionista, educador físico, fono, físico, nós temos que entender que temos que qualificar o pessoal, porque o idoso tem múltiplas patologias, a situação do idoso é mais complexa, as famílias não são mais famílias extensas, são famílias nucleares. Temos que pensar diferente para poder acolher melhor o nosso idoso. É poder agir de uma forma diferente também. Mais adequada. Porque na realidade é uma realidade nova, é uma realidade que vai mudando, é muito dinâmica. Eu volto a dizer aqui que você falou muito apropriadamente, é muito rápido. Muito rápido. Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui agora que o Mark Zuckerberg, quando ele criou o Facebook, jamais imaginou esse dado. Em 2013, os maiores de 65 anos foram o grupo demográfico que mais cresceu na rede, nos Estados Unidos. Quer dizer, a tendência é que isso cresça exponencialmente no mundo inteiro. O Brasil a inserção é maior do que nos Estados Unidos, é mais veloz, porque nós temos um gap muito grande. A quantidade de gente que está fora, né, da internet é muito grande. Então, quando começa a ter acesso, é muita gente entrando de uma vez só. Como a medicina, né? Quando a medicina começou a cuidar melhor da população, a quantidade de terceira idade foi crescendo. Para encerrar você agora, Sandra. Bom, gostaria também de agradecer a oportunidade, Golo, obrigada. Também aos meus colegas, meus parceiros de luta, né? Renato, Penha, grandes pessoas, do qual eu, a experiência eu acumulei exatamente pelo trabalho dessas pessoas e outras ilustres assim, do nosso espaço de profissional, né? De atuação no envelhecimento. Eu queria deixar dois recados, Golo. Um, como profissional da área, que eu acho que é importante a gente aproximar as gerações. A gente tem que trabalhar na intergeracionalidade, fazer o jovem perceber que ele vai passar dos 100 anos. Por isso é interessante que ele perceba o envelhecimento, respeite seus idosos, seus avós, seus pais, né, todas as pessoas da comunidade acima de 60 anos, conforme a nossa lei preconiza. Isso é fundamental para a gente chegar numa sociedade. Ontem foi feriado no Japão, foi o dia do idoso no Japão. Então, foi feriado no Japão, em homenagem, exatamente, aos idosos, que nas famílias japonesas têm um espaço muito importante. Então, eu acho que a nossa sociedade deve caminhar para esse respeito, e é importante que os jovens percebam que vão envelhecer, embora ainda distante essa reflexão sobre o envelhecimento para eles. Esse ano lá, eu sou da UNAT, né? Esse ano na UNAT nós estamos trabalhando uma cartilha. Você viu como a UNAT é bem qualificada? Esse ano na UNAT nós estamos trabalhando uma cartilha para que os jovens possam entender o Estatuto do Idoso. Entender melhor. No contexto do Conselho, eu gostaria de chamar os idosos a participarem das discussões sobre a política pública no envelhecimento. Legal. É isso, tem um obrigado. Endereço também, um telefone? Eu posso passar o telefone do Conselho? 2334-4100. 4100. Obrigada. Está vendo a memória falhando? Venha contigo agora para encerrar um minuto. Olha, eu acho que a gente poderia encerrar com pensamento positivo. Primeiro, nós já discutimos a nível de Brasil, durante três grandes conferências nacionais, a questão da Rede Nacional de Proteção à Pessoa Idosa, e está mais do que comprovado que esta rede existe. Ela precisa, não é de ajuste, ela precisa de ligação entre as várias ações para que ela realmente se consolide. E não basta a gente dizer que tem uma rede, o que é que vai fazer, para onde encaminhar. A gente tem uma preocupação muito grande que nós aqui não abordamos, mas no crescimento violento, de violência contra isso. A pessoa idosa. Aliás, isso é um outro programa. Essa é o crescimento que assusta. É verdade. E que a sociedade toda deve e pode participar, porque não custa você denunciar. Basta... E aliás, deixa aí, você tem um número para denunciar? Tem o Disque 100. É o 100, Disque, né? 100 é um do governo federal, ele chega a Brasília, de Brasília ele dispara para todos os estados e para as instituições verificarem a veracidade da denúncia e dar a orientação ou encaminhamento devido para o caso constatado. Então são coisas que a sociedade precisa estar atenta e precisa participar. E nós olhamos com muita tristeza que até agora nenhum político, nenhum candidato abriu a boca para dizer qual é sua proposta para a população idosa brasileira. Eles não dizem nem a idade deles. Bom, agora nós temos ali, vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Dr. Renato Veras, da Sandra Rabelo. Renato Veras é geriatra e idealizador da UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade da UERJ. Sandra Rabelo, do Conselho Estadual do Idoso. E Maria da Penha Silva Franco, coordenadora da região metropolitana da Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Um bom dia para você. Amanhã, 10h05, nós estamos de volta. Até lá.